meuscds.com. Tava tão cansado de viver uma vida sem rumo, sem expectativas. Eu vivia no bar, a bebida era minha companhia, um beco sem saída. Sabe aquela luz do fim do túnel? E era você. Me viu no chão, me deu a mão, me fez crescer. E hoje estou aqui. Se alguém me pergunta, eu deixei de ser ímpar pra virar seu par. Eu larguei a bebida, vou me aquitar. Você mudou minha vida, eu vou retribuir. Se alguém me pergunta, eu deixei de ser ímpar pra virar seu par. A nossa fonte de amor não vai secar. Eu te prometo te dar tudo de mim. Esse é começo, nunca vai ter fim. Produções e eventos. Onde você desce? Bora, Thiago! Paredão do chefão. Mas sabe aquela luz no fim do túnel? Que era você. Me viu no chão, me deu a mão, me fez crescer. E hoje estou aqui. Se alguém me pergunta, eu deixei de ser ímpar pra virar seu par. Eu larguei a bebida, vou me aquitar. Você mudou minha vida, eu vou retribuir. Se alguém me pergunta, eu deixei de ser ímpar pra virar seu par. A nossa fonte de amor não vai secar. E eu te prometo te dar tudo de mim. Meu CDs. Se alguém me pergunta, eu deixei de ser ímpar pra virar seu par. Eu larguei a bebida, vou me aquitar. Você mudou minha vida, eu vou retribuir. Se alguém me pergunta, eu deixei de ser ímpar pra virar seu par. A nossa fonte de amor não vai secar. Eu te prometo te dar tudo de mim. Esse é começo, nunca vai ter fim.